perdeu. Trago o sol em um bom lugar. Onde a pipa estancava, portão de madeira na segunda casa, lazer sem piscina, house improvisado. Cresci um moleque no sol da quebrada, que acreditou no que era medo, matou ao invés de seus segredos. Percebeu o gênio do espelho que realiza seus desejos. Prosperidade é que o cone só roda nos de verdade, pô. Quem não tava lá com nós no breu, se pá nem sofreu, nem viu o dia em que a favela venceu. O dia em que a favela venceu. O dia em que a favela venceu. Sabe quando a favela vence? Cê não imagina, mas é quando cê absorve que a dor ensina. É quando as lágrimas dos olhos se tornam vacina. Se a vida te põe um obstáculo, cê passa por cima. Mas já passaram as dores, ficaram as cicatrizes, a primavera as cores, amores são pilares. Entendo se não der, importante é que tentou. Não perca sua fé, o que te faz um vencedor. Prosperar é uma palavra que cê já ouviu, mas falta mesmo é o que ela fez com quem não desistiu. Viu desacreditado que o sistema destruiu, fica de exemplo como favela que conseguiu. Leve chuva passageira, tudo que Deus não me deu. Trago o sol em um bom lugar pra comemorar. O dia que a favela venceu.